pra expandir, basta o discernimento, absorve o sentido, unificando os momentos. Antes da fala que exercita em pensamentos, bases bem elaboradas, não outros abam com os ventos. E se foi com a esperança que precisa pra existir, o mais forte perdoou quem somos nós pra omitir viver. Não que ainda seja o suficiente, mas guerra, vida vencida, caminha com Deus na frente. E maldade jaz no mundo de falsaria, preserve os verdadeiros, mantenha-os o dia a dia. Que contemplado seja o raiar do dia, que o amor seja mantido em meio às nossas famílias. Na correria, filosofia que inspira, quero ter os pés no chão, poder me afastar das mentiras. Que os pedidos dos irmãos sejam ouvidos, muita paz e menos tiros pro povo periferia. Uma vida, mil momentos, que guardam vários sentimentos. E o sentimento é o que abastece a alma. Quando tudo tem seu tempo, é necessário ter calma. Entre as palmas e a sua ressalva, será que o julgador vai ser o Senhor que o dia te salva? Ou um humano que, ao invés de aplicar o apelo, reflete em si os seus erros como se fosse um espelho? Sem julgamento, não apelo por isso. O repórter do julgado difere muito desde o início. Quem se manteve sempre com esperança sabe que o outro plano é o prêmio de quem alcança. Tá. Ó, licença aí, ó, Rádio Grália. Tá decidindo aí, ó. Vamos mandar um som na capela aí, ó. Na porta do início, visando um novo ciclo, me permito ver as luzes afastando os maus fluidos. Na fé persisto, mesmo em meio a precipícios, momentos que resgatados mostram por que de ter vindo. Ah. Ah. Na porta do início, visando um novo ciclo, me permito ver as luzes afastando os maus fluidos. Na fé persisto, mesmo em meio a precipício, momentos que resgatado mostram por que de ter vindo. Em meio a vícios, resquícios de inimigos que não abalaram a fé, pois ela sempre foi abrigo. Que obtida ao longo do longo trilho, mostra que o guerreiro humilde não nasceu pra falar milho. Igual o amor do pai que luta pelo filho, fez a vida vira paz e joga pra longe os gatilhos. Fazer respeito a todos os versos das nações, assim os versos e refrões serão tratados como um hino. Respeito o olhar da criança, que demonstra por inocência. Cuidado com os passos nas ruas, muitos querem sua decadência. Busque essência, preserve vivências de momentos e muitos, irmão. Faz a paz reinar em si pra propagar pros coração. Não que seja mais irmão, nem que seja a intenção. Reconhecimento nas ideias, difere de ostentação. Muitos buscam pra ter pão, momento de dificuldade. Se escolha, se absorve, se torna forte mais tarde. Se alarde, o povo parte na busca de um melhor. Momentos em que mensageiros transformam o mal em pó. Em vez de injetar maldade, como planta a esperança. Lutando que se prospera, lutando que se alcança. Porque se vão os anjos que vêm pra iluminar, tudo na vida tem seu tempo. É preciso aceitar tantos... Porque se vão os anjos que vêm pra iluminar, tudo na vida tem seu tempo. É preciso aceitar tanto rancor e sofrimento, injustiças e lamentos, desvendo o que tenho aqui dentro pra poder me expressar sempre que... Sempre que chove eu lembro do que aprendi em tão pouco tempo. Aproveitar os momentos, guardar meus pensamentos, valorizar as atitudes de quem tá comigo, preservar minhas virtudes, amigos. Não importa o que se faça, nada aparta, despedida. Resolvi deixar num abraço que minha alma lhe trazia. Deixei perguntas não respondidas, cartas não lidas. É meu, mano. Ah, os loucos chegam pesado aqui no mais um improvisado. Quando eu não colocar de papel algo, algo represtável. Na rima no dia, gritando com baixa energia. Energia boa, poesia que constando na brisa. Louco, brisado, um novo dia chapado. Sobrevivente, aliado, fazer o que? Do baseado, no dia sobrevivendo. Ah, não tô rimando nada com nada, mas tamo virando, brisando aqui na estrada. Os mano tão olhando com a peita da maloca. O mano parte agora, representa sem demora. Vai ver na pichação os mano aqui do DCE. A rádio gralha, só os pesados desse jeito, assim que é. Venho lá de Tamandaré, peguei o busão Tamandaré York. Cheguei batendo forte, é o hip hop do lado norte. Yo, yo. Eles é que os passados, o ápice parece inalcançável. Enquanto a maldade vem sendo irrevogável, olho pro lado. O outro ser no mesmo está na ilusão do doce recuso amargo. Meti confuso com a maldade de tudo, não sabe que está a seu aguardo. Não deixe o desejo te conduza. Só carregue a energia que for da pura. Isso é morar a cura pra todas as feridas. Trato ela sobre a batida, reflexões pra uma vida amadurecida. Deixa a raiz enfraquecida. Só carregue a energia que for da pura. Cuidado com o mal que se acumula. Sente céu, mas que papel, mas se toca artificial. Poesia e um instrumental, desabafo é musical. Abafo, estrada se negativo, sai pelo ralo. Atento, ilusões sonoras te propõem um atalho. Falho, não escuto mais o que acontece no tempo. Livento, o tempo é terminar de fazer o meu trabalho. Minha missão, minha missão. Há quanto tempo o dinheiro vem movendo o mundo? Sentimentos mudos, externo mútuo. Quando me escuto, meu próprio ser eu mudo. Coloco a simplicidade em tudo. Nossa, esse cara é foda, Cadu, meu, na moral, meu. Salve, Cadu e Mundos. Salve, salve, Rádio Graga, satisfação, tudo nosso. Bota os meninos pra rimar aí, mano. Aí. Vou chorar, sinto muito, mas eu... Tô zoando, tio. Só brincando, né? Daquele jeito, estilo livre é nóis, é. Assim que a gente segue, o boné vai pro lado. Eu gorro pro alto, mano, entende? Improvisado é o ato que não é pra fraco e nem pra forte. É só pros caras que tá de boa ser deles mesmo. Não é a mesmo, porque quem chega aqui sem veneno pra fazer freestyle, tio, se liga, não conta com a sorte. Nem com azar, mano. Se vai vazar, tio, se vai fluir, mano. Evoluir, se vai, não sei, progredir na sua caminhada. Cada passo dado é realmente meu. Uma inteira caminhada, estrada, jornada é longa, bebe. Maluco sabe, tio, depois não fede. Não fede igual os caras, igual fala que fede maconha. Mas maconha cheira bem, né? Não por isso eu fumo mesmo sem vergonha. Ó, simplesmente o que vem na nossa mente para a gente entender que tudo não passa de um passo dado a menos ou um passo dado a mais. Vai na paz, tio, que eu já tô entendendo. Já tô entendendo o que você me diz daquele jeito. Quando você entender que nada vai valer e nada vai fazer diferença no fim, quando você se render. Mas não, não se rende, rapaz. Segue em frente e olha até, maluco, não é pra trás. Cê sabe, mano, então agora é só um improviso. Porque quando eu chego eu briso igual todo mundo, chapa igual rapaz. Não, chapa diferente. Cê sabe, tio, já era, cada uma é uma mente. E diferentemente a gente simplesmente se envolve de repente. Tio, de frente e vê que a mente de cada um que não mente. Fala a verdade, realidade, tanto faz se ver agora. Porque crente já não é, mas acredita em algo a mais. Cê sabe, tio, é só um freestyle, não irrita, não imita ninguém. Então vem, rime, já tô fazendo hora extra nesse ringue. Sentimento ou consentimento, às vezes uns brigando por pódio, outros brigam por talento. No vão brigar por nada, só pela mesma causa. Honrar o rap, a cultura, não honrar a calça. Quem falar que a calça larga, falar que a calça curta, tá ligado? A responsabilidade é que mantém a sua mente culta, ou pelo menos mais aberta pra esse mundo que é sujo. Ralo quer intercalar na minha mente, mas eu não me calo. Não calo nunca, os mano também não se calam. Mas o que nós estamos fazendo, mesmo fico sentado, mano, não caímos, não tomamos na vala, porque a ideia é forte. Zona Oeste, migrando pra Zona Norte, vários mano de quebrada, Zona Oeste, Zona Sul, vamos fazendo mano e os mano no rap é azul, azul, várias quebradas nós fez, umas ideias, que é pra bater na sua artéria, às vezes é embaçado tio, separar pra pensar, quer te atingir, quer te amuralhar, ou que quer te manter trancado, você quer atacar, será que você tá louco ou você tá a vivenciar, aí não sei, se é paranoia minha, ou de algum cato que passou, porque passou uma mina e eu me confundi, não sabia o que tava acontecendo. Mas quando eu senti, vivi, eu vi que meu coração tava, não estava batendo. Como Elias, não tava servo batendo, de Deus, porque precisa de amizade, ligado? Comunhão divina, resultado, viveu admirado, por ver sensação, o cavalo, carruagem flamejante, fogo lá do alto. Eu aqui do quinto andar, a cidade observá-los nos topos dos prédios, pro avião desviar. Tem a luz do farol lá na orla do mar, pro barco não se perder. Capitão se guiar, faróis dos carros que vêm, luz de freio pros que vão. Forte apito do trem, luz no fim do túnel, direção. Postes iluminam ruas, calçadas, calçadão, praça, chafariz, estátuas, língua da baju pra se ler, do céu pra escrever. Estrelas vão descer e todo o vento conter, saindo dos mares, linda raia irá se erguer. Milhares de residências com luzes acesas, jantar a luz de veca e o rango sobre a mesa. Sem eletricidade, puro espírito, humildade, não mais temor, sim amor, misericórdia pra sua carne. Se produz bateria, claridade, combustão, toda a verdade reluz. Saia da escuridão, todos temem o fogo, mas precisam de luz. Só há uma na sua vida, a luz do mundo é Jesus. Se produz bateria, claridade, combustão, toda a verdade reluz. Saia da escuridão, todos temem o fogo, mas precisam de luz. Só há uma na sua vida, a luz do mundo é Jesus. Clareou, surgiu o sol pra iluminar e aquecer. Natureza abençoada, agradeço o dia viver. Homem sai trabalhar, mulheres cuidam dos filhos. Aproveita a luz do dia, a noite recolhes em seus ninhos. Lareira, fogão, a lenha, fogueira, estrelas, Natal, árvores piscam, decoradas inteiras, que amanhã seja melhor que o ontem e hoje. Luz da fé, da esperança, acenda no coração do homem, vitória será a paz, o lugar melhor viver. Ao lado do Pai, ninguém irá se corromper, preenche o vazio, o Espírito Santo se consome. Ajoelho, paro tudo, quando invoco seu santo nome, feche os olhos, abaixa a cabeça, faça oração. Nesse momento você e Deus, só ele ilumina a escuridão. Produz bateria, claridade, combustão, toda a verdade reluz. Saia da escuridão, todos temem o fogo, mas precisam de luz. Só há uma na sua vida, a luz do mundo é Jesus. Se produz bateria, claridade, combustão, toda a verdade reluz. Saia da escuridão, todos temem o fogo, mas precisam de luz. Só há uma na sua vida, a luz do mundo é Jesus. Que conduz teus caminhos a cada dia, toda batalha jamais será esquecida. Sempre iluminado, por Deus será guardado, não tenha medo, a proteção vem lá do alto. Anjos serão enviados para trazer purificação, não perca sua vida por pura emoção. Lembre-se, o dia vem como ladrão, na cabeça, no coração. Deus deve ter a chance de seguir o caminho da salvação. Livre-se pensamentos desordenados, obscuros, sentindo ofuscados. Uma nova vida será perfeita. Esse beat? Era esse beat? É você, Def? Aí, Def. Você vai cantar, Def? Que massa, mano. Satisfação. Ah. no coat on it. I wanna drop my coat. This, they want my soul. Evil can evil some faces on ignorant olders. This, my dismiss. Pretend I'm mistress. Keeping the sides only to get down with this. They haul the hell, we hold it hard. No pale. They proud ego eyes and lion's tail. Their eyes can fail. Drugs like boxy over boxy. They never stop chasing tail. The stalemate is over chest. The chest can take. My soulmate will never sell the self and lose the break. Lose, lost, and found. They're rebound. It's to crown the king down to the chest. Too lost. Their ways cost. And it's more than what their gain is. Their grain is from their brain. Or just sweet. Even contra o perigo. I stop while I point my fingers. I got stingers. I'ma put all the singers. Reality is that check to find the rats. Lose themselves in gaps. They've closed. The sunset. Our lake is too profound to earn. Stubborns like us burn money with all the fur. Man, fuck that. Your realities are blur. Burden. I got love for my fan and for all my cousins. I'm going to call somebody. Tell them to look out the window. You can see, but I've been broke. Broke and never been though. Don't smoke. No joke. Dope is overrated. No creation for emancipation. They might present a large imagination. Mars location. I'm more like Bard without the art of robbery. No fornication can satisfy this nation. Stop showering butts of ass on me for recreation. No space. With no mercy, just complication. I'm bound with motivation. No close to measure. Innovation. God's the only creation. Divine miracle behind the eyes. And know the non-originally blue. We got nothing to do. Oh. Tem, ó, mano, Júpiter, São José dos Pinhais, Rádio Grave. Hoje fico em cada passo, levado a batalha de verso. Não dá lance, tiver fé, vai onde quer. Levanta a cabeça, vagabundo nato na união. Sigo preciso, sigo posse do luto consigo. Guerreiro de verdade não cansa, até que alcance seu objetivo. Briso, piso, que é real. Lido fluxo, assunto, cada missão. Que tá dando com caminhada, sabemos que até não tem que ser falado. Persisto, no que acredito, voz nunca será calada. Enquanto tiver rap, estou pela madrugada. Calçadas, mudos não vem, mente ensalha nada. Mente no mundão, cada vez menos pessoas. Ou os valores da mente inconsciente. Faço manipulação. Se não forte na batalha, pedala no mundo com um chão. Vários pra traçar, não me ajuda, vem pra escuva. Com meus manos verdadeiros exercendo rap nas ruas, verdade é nua e crua. Por isso eu mantenho a fé. Se jogando no que acredito, eu não me limito, mas o chão não tira meus pés. Yo, joga os bats, mano. Eu não desisto. Você sabe? Simplesmente insisto. Aí maluco, não desisto do corre, cê tá ligado, doidão, demorou, maluco, não é um porre só, não é só um porre, é um momento infinito, até porque quando cê pensa tudo isso não é um grito só, é, né, é o grito do rap, é o grito dos maloqueiros que chega com suas track, com os improvisos, maluco sabe. Aí eu viso e não aviso pros compadres, tá ligado? Tá na hora de acabar, vou me encerrar. Aí maluco, olha o mic vai fechar, não. O mic é aberto, isso aqui é mídia livre. Vai rimar, tu demorou, JNO, nós sobrevive. Você quer recompensa pra quê? Ferrugem corre tudo. Sentimento eterniza quando mergulha profundo. Além do mundo, vem além de nós. E quando tudo que nos resta eu canto e carrego na voz. Lento, veloz, meu sonho em ver os nós. Cantando de olhos fechados, que é pra não ver os destroços. Faço o que eu posso, eu rimo, repasso. O ensinamento de cada vez, que é pra não quebrar o compasso. A falta de espaço não impede a expansão. Licença pra matéria, que hoje eu vim de criação. Só faço de coração, viu rigido quanto o vento. Relógio não me diz nada, ninguém controla o tempo. Lamento, eu sei, a multidão anda perdida. Aperta a emergência, pega a próxima saída. Lapida, a vida, são rimas, mais nada. Do antigo ao moderno, canções marginalizadas. Se prepare pra todas, aquela amidade interior é o ponto-chave. Mais amor, mesma conversação, não fique grave. Em pleno grau de atuação, que finge mais, entrega ilusão. Solidão sem reflexão, fazer um piar. Maldade trava é dispensável. Ah, se a maldade fosse intragável, que tivesse mais anjos e menos demônios pra confortá-la é embaçado. Ah, a aura trai o que manda maná. Floresta de escuridão, a faísca chama e chama a atenção dos que difama e trama pra pegar o que te abastece. Esse filho da puta só te abastece, só vê se cresce e cita tudo de bom na vida. Nosso rap é poesia, vivido geralmente em forma dolorida e reparo em todas as linhas. Mensagem subliminares acontece, porque senti muito mais mensagens subliminares. Inferno, astral, o filme da vez está em cartaz. Olha atentamente enquanto um sugo, um sua paz. acordo e vou atrás de tudo que me tiraram. Luto por tudo que resta. Infelizmente a vida não é essa festa. Isso aqui é um tiro na besta. Dê um giro no planeta e veja, pensamento limitado gera tretas, tretas. Dê um giro no planeta e veja. Dê um giro no planeta, no consciente. Busque lá dentro do seu recipiente pra mandar um verso que é envolvente pros irmãos, pra chegar e mandar a explanação da comunhão. Bagulho que é união, mas também é utopia. Cê não vê isso nada como se forma, cê vê o seu dia. Só vê a ilusão, uma ilusão pura, falsa realidade. Aí atrapalha a nossa sagacidade. Quando cê vê a humildade, cê até vê que é bom. Quando cê vê a humildade dos caras que estão fazendo, fazendo um som, desenvolvendo. Bagulho é bem louco, é louco, irmão. Aqui na Rádio Grália 26.1, satisfação. Satisfação, ele tá satisfeito com os irmãos. Pega o conceito, pega o respeito também, pra acumular dentro do peito, do coração. Nós tamo bem, tem que tecar bem zen, pra manter, nós mantém tudo aqui que exerce. Quem quer pegar no mic e mandar uma mensagem, que exerce na rima. Quem vai pegar, quem vai mandar. Quem vai pegar, quem vai mandar. Dias vividos aos 30. Várias vidas pra se dar nessa vida, ah. Vários dias pra se dar nessa vida, ah. Mais um louco na pista pra rimar e pá. Louco brisado, miliano, bichando, catando os rolê nos trem, surfando os busão, furando a porco a quatro, entrando, gaguejando, falando, brisando, chapando. E mais um dia fulano, sobrevivido, vivido, aprendido, desde as 7 da manhã acordado. Vandemir vários baseado, com os meus aliados no gueto bolado, ah. Vendo os porco passar pesado, querendo atrasar os mano que tá no corre pelo dinheiro, pelo... O alimento pra ajudar sua família. Fazer o que? Vande a tia, vende um pão suave. Nós compra, é da hora, faz mó amizade. Dá um rolê, faz parte, mais um dia. Vamos pra Curitiba, encostar pro centro na Rádio Gralha. Fazer um rap da hora, vários mano, satisfação essa parada. Os mano tem o dom, tem talento, vários mano é o bom. É da hora, cada um tem, faz a sua vida, faz o som, faz então. Vai, vende, faz um AEB, faz o rap acontecer desse jeito que tem que ser. Ultimamente eu penso que envelhecer pra vencedor, eu também me contento, mas o que eu vejo me contaminou. Graças a Deus minha família respira e eu tenho amor, mas pela dor se vivo só por eu mesmo, eu esqueço de quem eu sou. Um eterno combatente, o luto impede o ser valente. Se eu tenho pernas e mente, a união me faz descrente. Um olhar de inveja e ambição não me vence, aí eu me convenço. Mas se alvejo eu vou ser sem suspense, te atrás um lenço, não tem verbo que embeleze. Recupere, eu conforte os meus, vira lenda e não convence. Então pense no que reflete, alguns leva dos pesos leve, outros explode, carro forte, o pânico que a tela impere, mexe com esse povo ateu. Observo enquanto o chefe não me adestre, são pedestre, mas os passos até pedinte, então trampa requinte, considere as vozes dos que me seguem, tanto pede, passo fome, convívio não é pra menores, se conforme ou é cloroforme, meu Deus, peço que acelere na corrida, contas leves, bichos, tão mesmo... Posso cortar, pia? Preste tesoura aí, irmão. Tá tendo, eu vou cortar essa HD aí. Cadê o cabelão, irmão? É isso mesmo. Ô, oh, foi mal mesmo de tio, mas é porque eu tenho uma ideia pra lançar aqui. Eu preciso cantar um som, tá ligado? Que eu nem sei se eu vou conseguir cantar também, tá ligado? Mas aí, é, exato, também, né? Daquele jeito, mas o Black Ninja flaga essa letra aí. Só ele conhece, já leu. Creio eu. Tchau. Você deu uma colada aqui, não liga. Aí. Até livre somos presos, ilesos, nunca saímos com sobrevivência do tempo. Fodeu, mano, viu? Ô, pia! Ó, eu quero falar uma ideia pra vocês, mano. Vocês vão se sentir muito ofendidos se eu cantar olhando pra tela do computador, mano. Ouvir tá massa, né? Eu acho que não precisa ver, porque aqui não é estética, né? não é verdade? Sonoridade. Ética? Qual é a ética? Não há ética, irmão. Não há ética nesse mundo, nesse país. Não há ética, velho. Cadê a ética desse país? É isso que eu queria saber. Aí. Na humildade, Rádio Gralha. Na humildade, rapaziada. Aí. Ó. Até livre somos presos, ilesos, nunca saímos. Sobrevive a ação do tempo, pensamentos corrosivos, corrompidos. Argumentos são pegos, desprevenidos. Motivos esvaem, saem de seus casulos. Semelhantes se traem, atraem opostos, nulos. Mútuo respeito não correspondido. Culto aos intelectos céticos, expandidos, incrédulos aos ideais. Diferentes animais, de seres tão racionais quanto a estupidez dessa gente. Certezas com a rispidez, quem cai assim como embora vai. A lembrança de ter uma esperança. Cansa mais, pra quem alcança menos, ainda vontade de vingança, sede de veneno, entre a falta de reação contra a pouca opção, e a pauta sem informação, entre esse ventre seminobre, emite a não compreensão, sem legitimização, sinal legítimo da vitimização, no íntimo caos de uma relação pobre, cobre os erros com justificativas nulas, burla suas próprias ordens e os conselhos não escuta, filho da puta, chuta o ar contra a cultura, tortura bruta. Pensar na vida de um tempo pra cá, quantas cintas, altas fitas, mentira e zica pra lá, muitos critica nas costas, na frente finge que não é nada, fala bosta, cumprimenta, acabo com a cara quebrada. Desacredita na confiança ou acredita até demais, como quem crê que fazendo guerra um dia vai encontrar paz. Acabo derrotado, caído, mutilado em partes, repreendido, oprimido e erguido por minha força de vontade. Meus trajes não dizem quem sou. Se estiver ensanguentado, não significa que sou mais um morto inocente. Nenhum assassino culpado, nenhum passo à frente. Não sou nada demais. Se estou olhando mais precoce, antes da escritura, me que nunca paz. De manter o controle no centro do peito, já amargurado de fortalecer a estrutura interna. Quando cada perna anda para um lado, ao lado contrário, as ausências, avanças e ciladas. Ação revoltada perturba gerações. Já controlados, conturbados por manipulações, reações exacerbadas. Suas breves intenções, alheias a possibilidades frustradas, estradas já percorridas, investidas sem lucro algum por... Estradas já percorridas, investidas sem lucro algum, corridas perdidas por tempo comum, em tempo comum onde não resta tempo nenhum. Mentira acaba em festa, tio. Satisfação, Rádio Gralha. Aí, eu falei que eu não ia conseguir cantar nem lendo essa porra aqui, não dá certo, tá ligado, irmão? Por causa que é o seguinte, Até então eu tava suave aqui só, mexendo na mesa, pá, sem beber muito, sem chapar, né, irmão? Tá ligado? A galera cantou aí, eu tô tomando um gole mesmo, né? O mesmo beat vai cantar? É nóis. Licença, não sendo convidado, eu vim pra causar. Nossa, eu consegui. Licença, não sendo convidado, eu vim pra causar um estrago nessa camada de ilusão, pelo amor de Deus, eu tenho que alertá-lo. Ah, não sei essa letra. Pode ir mais, velho. Rádio Gralha! 106.1, dá pra ligar o celular aí, será? Ou não? Dá. Falta o cabo. Qual que é o cabo mesmo? P2, então. Vim pra causar um estrago nessa camada de ilusão, pelo amor de Deus, eu tenho que alertar essa cultura. Essa cultura. Chapadão. Gnomo, tamo aqui apresentando em frequência Spectrum aqui. Pera aí. Sentimento destinado ao Léo, arte pirata do céu, minha parte. Virgin cumprimenta toda essa carne de piripirá. Caí na música terapia e meia-noite esfias. Não sinto minha alma mais vazia de guias. Me livro de toda essa agonia, toda essa nostalgia. Mas percorrer pelas minhas vias do meu coração. Aqui eu e mais uns irmãos, e somente é peter a pena, parece que ela não quer essa depressão. Dou risada às almas, que acho que eu vou ficar essa na mancada e me fortifico os traumas. Mas quando eles resultam na caminhada, meu irmão, entenda. que compreenda isso dentro de você. Quando você olha pra dentro de você, você olha de todo dia. Amplie essa fé na essência do estar. Deve você ter isso que a cor, meu te descreda. Entende o que se passa. Entende o que se passa na minha mente. Cê sente o que acontece aqui com a gente, leite o ventre. Nossa raça é competente por cair no jogar da serpente. Frequência ruim pra mente, desde que está no atual. A tal, calma, sendo espiritual, tá nessa ilusão pura. Nascemos acompanhados da cura, utilizamos por ser cabeça dura. Seres fora de sintonia, síndrome é rap, terapia. Síndrome é rap, terapia. Rap terapia, irmão. Rap terapia. Satisfação. Rap terapia. Na vida, sentidos mistos vindo sem explicação. Conduzidos vários caminhos vazios no coração. A trilha como sorriso, fogueira na escuridão. Trouxe a canção que, como um hino, pôde ampliar a visão, irmão. Pro novo hoje, fazer o peito bater forte. Pra uma mente carregada, cansado. Tira o revólver, resolve todos os dilemas que esteja sem passar. Musicalidade forte faz a cabeça pensar. Pra voar, imaginário alto, visando o futuro. Sem subir em salto, sabendo as alturas do muro do bendito. Fruto luto por direito absoluto. Rap terapia salva, livrando muito do luto. E buscou agradecer só da existência da poesia que resgata e abastece das preces almas vazias. Grito liberdade forte do povo, periferia. Apelo de voz clamante visando a alegria. O que seria, irmão, o que seria se todos nós cantássemos numa só sintonia? O que seria, quem vivenciaria plantar o amor cantando até o fim das energias? O que seria, irmão, o que seria se todos nos cantássemos numa só sintonia, irmão? Rádio Grave. Aí, rapaziada, esse aí foi o Estilo Livre, mano. Tá ligado? Rádio Gralha 106,1. Não é freestyle pra fechada, aqui em diante é só freestyle. Vamos continuar freestylizando, cantando, fazendo o que quiser. Os beats vão tá rolantes, se quiser rimar, pode rimar. Daquele jeito, mano. Entendeu? Deixa eu te dizer. Esse foi o Estilo Livre aí pra você ouvir. Também foi pra você ver se aqui tava ali presente. Tá ligado? Sem calma na alma, mano, resistente. Ó, isso aqui é resistência. Nós faz acontecer que é sem ciência. Mas se a ciência for humana, muito mais que exata. Não é fraca quando chega, não inflama. Cê tá ligado? Mesmo tendo cachaça no estômago, fazer freestyle desse jeito, salve os âmago. Que tão resistente as nojeiras. Isso aqui é underground, mano. Salve então as doideiras dos caras que passam ali na mente. Até dá nojo, mas na moral sabe, ninguém aqui é miojo. Não é miojo, então chave. Tá ligado, tio, maluco sabe. Maluco sem preconceito, mas pra falar a verdade, sabe que não é, mas pode dizer. Maluco sabe, então não tem mulher, porque as mina vazaram. Mas pra ficar suave, tio, os mano improvisaram. Tá ligado, mano, onde é que tá a Dace? Que tem uma Dace. Aqui tem um seda na apu, tá ligado, tio? Se tiver uma seda melhor, então salve na mão daquele jeito. Salve os trapo, trapo mesmo. Pode ser pano rasgado, porque não pega nada. Salve os irmãos improvisado. Só que eu vou Estilo Livre, Rádio Grave 106,1 FM. Blá, blá, blá, como eu falei que ia falar. Tá ligado? Daquele jeitão, salve improviso. Improviso, chega mesmo, quer cantar o som, pode chegar. Tá os vídeos rolando, é nóis, mano. Vou mandar um bagulho que eu tenho com o Def, então. Durante a adaptação, são poucos que captam ilusão. São tão sérios quanto que para o material reinaram. Comunhão, acrescenta e dita. Que é verdade ser escrito, que eu dou uma grita. Se agita e prega, não. Claramente segue no tapa, é vista das mentes surdas, não. Temos noção de todo sentido, se uma fita absurda. Se passa o momento, se passa o dia, se passam vidas. E os fatores prevegitam o apocalipse. E se passa um momento, se passa um dia, se passa um vidas. E os fatores confirmam o apocalipse. Um futuro que logo existe na consciência do profeta. Aquele que tenta só o bem e pro mundo sei que ele vem, trazendo o amor do além. Aquele que foi perdido ou simplesmente esquecido, criador do espírito, gira essa carcaça, né? De graça o tempo passa e passa essa desgraça embaça, com preços tipo ala sua alma no mercado negro. Valores estão que nem morcegos nesse mundo de enfermos, e o extremo do preço não se vende, irmão. Deixa que maldade lhe tira essa sentença durante a adaptação. São poucos de capitalizão, são tão cego quanto que para o material reinaram. Comunhão, agressiva e dita, que é verdade ser escrito enquanto a alma grita, se agita e pega durante a adaptação. São poucos que capitalizam, são tão sérios quanto que para o material reinado. Comunhão, agressiva e dita, que é verdade ser escrito enquanto a alma grita, se agita e pega não. Satisfação, quem quiser chegar. Yeah. Bem alterado ou certo de fato, nem se soltou. As descendências respeita, quem respeita, respeitou. Quem respeitou, o respeitado, tá do meu lado, mano, sempre. Camaradagem, mano, copo travado na mente, mas mantendo a cabeça, sabendo a sentença é a sentença, ninguém é besta. Vamos fazendo assim, mano, a árvore crescer, pra nós poder, mano, plantar esse proceder. O proceder da paz que consta com os irmãos, que vai fazendo pela improvisação. Ah, pela improvisação do coração dos manos só. Não tem mano nem menor, mas se tiver, representa também. Não importa a idade, e sim, na sua cabeça, você não ter a vaidade. Cada vaidade de peito que acontece na mente, resplandecentemente, só faz você ficar diferente. Ah, mas é, não, não tá firmeza. Mas desse jeito, se quiser também, lança na mesa aí. É nós mesmo, só mantendo a cabeça, tentando manter nesse mundo que acha que entorpeça. Nós entorpece e eles acham que tá errado. Às vezes tô errado, mas não penso. Mas quando eu penso, eu tô certo, eu tento. Ou tento com os mano, tentar manter o melhor. Mano, quem já resgatou da vida até o mais puro do pó. O pau manteu, mas tenta manter longe pra pirar nas brisas, mano. Boa, pula os horizontes pula. Ah, ah, conspiração. Ah, bits que mudam, nós mesmo, de grana. Ah, ah, satisfação, tio, santão. Tentando manter a paz na beira do precipício. Pra fazer o rap soa como um hino. O olho é do menino que joga bola na rua, que sabe que um dia a verdade vai ser nua e crua. Porque é projetado, já nasce no sistema. Seu pai, sua mãe se paqueta e mantendo uma algema. Pois ele tá algemado, o sistema é foda. Nós temos que ter sentimento, não preconceito, porque é foda. Se querer falar de liberdade como um todo e querer ter o pensamento fechado, mundo escroto no pulso. Um pouco de maldade, sinceridade não tem, é foda, mano. Querer honrar verdade com vintém. Vintém não existe nessa caminhada. Vintém, compro uma beira, mano. Compro uma cachaça, não compro sentimento. Sentimento é camarada que tá dia a dia com você, freestyle, madrugada ou com sentimento. Deus, se pá, que permitiu, vai fazendo, mano. Representa a certeza, Brasil. Puxa o cabo no estardalhaço, retardado, verde, vermelho, vou fazendo, mas é feio. Peça brasa pro parceiro e vai fazendo assim, desse jeito. Assim que seja, empresta a brasa e acenda, então relaxe. Vê se a bola e passe, não teria flagrante se os mano não buscasse, então relaxa. Vê se a bola e passe, não teria flagrante se os mano não buscasse. Uma pressa ao vento, grito interior, pra que expanda sentimentos em expressões de amor. Sem discussão pela cor, junção não são dos louvor, a quebrantando barreiras do seu eu interior. Sentimento a quem prostrou, demonstrou, não se mostrou, que não há preço que pague o que no peito cravou. Muitos querem ser robô, necessário é ripar, mas diferem fazer o corre, se deixar manipular. Procurar um bem-estar, um lugar pra se sonhar, onde ventos trazem paz pra nos poder purificar. Coisa simples exaltar, quem sabe não vai voltar. O tempo que é de um só trecho, sem intenção de parar e não respirar. O sentido da consciência demonstra ser um escravo de tantas conveniências. Ruas carências, perde inocência, futuro que tinha nas terras, que o vento atenta às preces, conserva as palavras retas. Vento que, vento que. Pum, nem avisa. Bem na hora, cara. Não. Ah, Tamandaré. São José. Central. portão. Quitéria. Na quebrada também tem. Na quebrada também tem. Na quebrada também tem. As nave elegante. Na quebrada também tem. Os goró chapante. Na quebrada também tem. As ma... Na sua quebrada também tem fumaça, os charuto plant. No peão vejo os carros, os muros grafitados. As minas de shortinho desfilam pra todo lado. Passa incomoda, uma frouxerosa. Sabe que é gostosa, colorida tipo rosa. Os mano tem no front, correria tem um monte. Se liga na sirene, sai correndo, atravessa a ponte. Tudo de dinheiro no 12, na esquina não faz pose. Na trilha escuridão, dinheiro sua missão. Faço sempre o melhor, derramo meu suor. Nas ideias vou no som, nas ruas enfrentando os pó. Que venha os anéis corrente, as prata no dente. Tatuagem riscadona, os pano caro tendo sempre. Os piselante elegante, as bombeta barreta. Só bordado pesado, começando casniuero até marca própria, monstro dos moleta. Meto a cara, chego de testa nos pico fazendo as festas. Pum, nem avisaram, toca disco quebrou inteiro. Os moleque perde as casas, mãe perderam seus herdeiros. Muitos interesseiram, arrasta as asas, rato come a beira. Esperança salgada invade a ruína dos seus medos. Deixe que diz que falha, só atrasado. Um conceito que não vale mais. Tarde pra ver o que conhecimento traz. Meus bons assim na estrada estão dormindo, não sobreviveram. E o espelho do quarto, soterrado, marca os tempos. Rasgadas fardas, trapos de roupa e também os cordeiros. Lava o chão de minhas pegadas, não há nada que eu vejo. Um auditório, não é fechado, é a fachada do purgatório. Minhas vistas estão queimadas, não tem data, não acaba tão cedo. Sereno é o vento, vento me lembra o tempo. Não tem cemitério, o mundo é o lugar dos lamentos. Não é que a guerra industrial gerou um blackout total. E os mares inundaram suas sacadas, casas com mal. Vejam vocês a vez que o Titã libertou do sono. Estou vendo o Tartaru. Comida é como um trono, como um rei assassinado. Só mocado arranja um pouco. Água no fundo do poço, mano, destino maroto. Quero ver se sustentar sem ter como achar nenhum broto. Me lembro dos tempos de beleza, vida, movimento. Eu, Billy Brown, garrafa diz que espirra em vão. E o par dessas meninas de vestido transcendental. Rua, brisa, bate a forte em minha linda Curitiba. Na praia, suas brisas, a comida é o que mais tinha. Desagradecido. Diretamente das ruas de São José, mantenho a fé, cabeça erguida não tem pra os mané. Quero que se foda, eu vou fazendo o meu caminho. Aqui improvisado, sai sempre no sapatinho. Consto com os irmãos, faço o meu caminho. Peço a benção da minha avó, que já se foi, mas aí fica no pensamento, no coração. Agradeço os momentos. É, guerreira, cuidou de uma família. Com certeza não deixou falhas na trilha, mas aí deixou herança. Tamo tudo bem. Agora o caminho é diferente, vamos além. É sempre assim, até o fim. Consto com os irmãos, perto de mim. Conexão no coração, a alma, a energia. Você já sentiu, sabe da nostalgia. Como é que são os momentos, tem que fazer acontecer. E agora, com certeza faz o seu rolê. Então aí eu passo a bola para o The Two, Black Ninja Two. Yo, Mike Jack, Mike Jack, Mike. improvisação, cê faz um rap. Vai fazendo aqui só exercendo o boom bap. O boom bap, cê tá ligado, longe das armadilhas. Fazendo aqui só o nosso caminho, nós trilha. Fazendo aqui, graças à família, a família que vem pra agradar você, pra fazer você crescer, envolver você, evoluir e seguir na vida, pode crer. Pode crer, então pode pá. Cê pode pá que os caras vão ali. No final tem enterrar com um monte de pá. Meu bagulho é outras fitas. Instrumento dos humanos até irrita. Se usado de maneira errada, então se cria um arma, então se cria um karma. E o bagulho cê não desarma da maldade. O bagulho vai e vem, ação e consequência. Fazendo aqui qual é a ciência da vida. Cê não vai saber, mas cientista pode nos matar. Os cientistas podem nos matar com as doenças que vão ali, ó, afetar todo mundo no bagulho, irmão. Tentando fazer ornar a vida onde já não existia nenhuma saída. Aí que aconteceu, o túnel fica escuro. Às vezes mais alto se tornou na madruga os muros. Os muros que continha a sua mente. Quando você se conheceu, você surgiu bem resplandecente. Resplandecente pela fé, não pelo ouro. Por conhecimento, não por se ser tolo. Porque às vezes o tolo vai e aparece e entorpece. Mas na hora de ajoelhar não faz a prece. Os mano faz, sempre eficaz. A paz exercendo mais do que você pedir a paz. O exercer faz o enxergar. O enxergar faz você sentir para poder vivenciar. Às vezes se o mano carrega a paz, você vai querer carregar também. Porque vê que é eficaz. Eficaz nos corações dos mano que surge. Os assuntos da poesia não querendo ser rude. Sempre com peça de dedo, rádio grava. Tiro livre. Final dos beats. Salve. Do mesmo jeito que começa, acontece de volta. Os manos se entorpecem, mas não precisa de escolta. Sempre tudo ligeiro com tudo que tem à volta. Fazendo, mano, bag também revolta. O bag ou a mente, os caras julgam. Fala que é bag, julgo as murrugas. Mas não se liga em tudo que acontece. Enquanto ele só enriquece, os pobres mais empobrecem. Crianças passam fome, sujeito homem é desrespeitado porque não consta o que consome. O que consome é o que era te opresso. Aí vai falando, mano, julgando adereço. Cê não tem carro, não tem vida, não é patrão, não é burguês, não tem nada, não tem mansão. E quem era um cidadão bom, melhor do que tinha dinheiro, ele tinha sentimento verdadeiro. O cara fala que era errado, porque não sentiu, não tinha essa percepção. Tava preso no seu funil trancado, não transbordava ideia. Seu corpo era travado, de nada tinha sua artéria, não fazia nada bombar. O julgamento é foda, árvore ruim na espoda, pra não nascer na nossa roda. Sempre o residente, não somos o presidente, já na frente sempre, mano, abrindo a nossa mente. Se a mente abriu, só falou o que sentiu. A energia são de vários, não de humano que surgiu. Tudo faz um momento, cada receita, cada escolha, cada mano que é firmeza, cada pela que fica na encolha. É louco, tio, é louco mesmo. E eu respeito cada um desse recinto. Cada um passou os venenos, mas soube absorver pra poder manter o bem. No meio dessa safadeza, pobreza, ficamos em pra tentar refletir, até com uma certa resistência, com uma certa espancada de sistema sujo na nossa cabeça. O dinheiro é pouco, trabalho é muita, carga horária, trabalhar um monte faz uma coisa e não é. A situação é precária, o vagabundo pobre. O cara passar de barca, gringa e é snob. Não fala bom dia, filosofia, se eu nem eu tenho tal sapato. Desse jeito, ou se eu não sou alto, se eu não sou branco, ou se eu não sou preto, isso não faz diferença. Mas é foda, mano, saber que tem umas fraca cabeça, que pensa que um é mais que outro por questão de cor, que acha que eu sou diferente, eu não mantenho o amor. Aí, doutor, pra quem estuda tanto, se o sofrimento futuramente vai fazer você sofrer o pranto que tanto você não queria saber, não amou pra saber qual é o sentido do viver. Qual é o sentido, irmão? um louco falando, um monte, ou alguém que pensa com os mano, ao horizonte cada mano, que faz a energia surgir. Satisfação pelos manos que ressurgir, cada mano com sentimento, falava que tinha, mas não sabia. É que o sentimento era tão forte, mano, que não cabia filosofia. O alvo da astrologia, que acha que asteca, uns que acha que é forte, uns que só faz rap por P. É foda mesmo, tio. Tem vários assim, tá ligado? Eu quero a paz pra vocês, eu também quero pra mim. Luta diária. É, parceiro, você acha que manda na própria vida? Escolhe um milhão de caminhos, descobre que todos são mentirosos, porque a verdade é uma só. Então escolhe o caminho da vida, não da morte. Não somos nada, não sabemos de nada. Somente Deus é tudo. Numa louca corrida na mente cannabis ativa, uma alma perdida, tendo uma vida cansativa. Parceria, um monte de brisa, falsário não veste a camisa. Destrói a família, cachaça, funda a vida em fumaça. Montão sentado na praça, uma parte garrafa. Percebi a existência jogada como lixo na calçada. Na pista maltratado, novo homem renasce do nada. Caiu o castelo, levei outro relo, não adianta prego. Estourou de vez o chinelo, todo passado congelo, recomeçando do zero. Meu mano, Deus acredita, cura todo tipo de vida. Ele cicatriza ferida, já é difícil, não complica. Saia do caminho errado, seu corpo não te pertence. Coloque Jesus à frente, que intercede pela gente. Futuramente estrago se sente. Lazer começa inocente, quando vê, domina sua mente. Não é viagem, parceiro, já fui experiente. Acha que manda na própria vida, acha que manda na sua própria vida. Errou, caminho batendo cabeça na pista. Dinheiro e droga e mentira, vitória com mal não se conquista. Acha que manda na própria vida, acha que manda na sua própria vida. Errou, caminho batendo cabeça na pista. Dinheiro e droga e mentira, vitória com mal não se conquista. Nosso destino está selado, o caminho foi traçado. Pode tentar desviá-lo, vida ou morte, não tem outro lado. Apague o passado, todo momento será provado. O dia inteiro é contado, sempre certo o resultado. Está pesado seu fardo, peça a Deus aliviá-lo. Seu espírito foi comprado quando o sangue derramado. O inimigo foi derrotado no madeiro, o rei crucificado. Renasceu, ele voltará para resgatá-lo. Acha que manda na própria vida, acha que manda na sua própria vida. Errou, caminho batendo cabeça na pista. Dinheiro, droga e mentira, vitória com o mal não se conquista. Acha que manda na própria vida, acha que manda na sua própria vida. Errou, caminho batendo cabeça na pista. Dinheiro, droga e mentira, vitória com o mal não se conquista. Rádio Gralha, muita paz, irmão. Agradece, rapaziada. Aí, ó. Aí, esse som aqui, irmão, vamos mandar um salve aí, ó. Aí, vou mandar um salve aí de coração pra minha quebrada aí, pra Mandaré, São Venâncio, o Roma, o Grécia, Monte Santo, Bonfim, Graziella, até lá pro Rio Branco, e os mano aí de Curitiba, que vão ter várias quebradas, minha satisfação em Rádio Gralha, tamo juntão, desse jeito. Ô céu, vai. Satisfação é toda nossa, mano. Tá ligado? Satisfação de todas as quebradas aqui presente. Salve Santão, mano. Tá ligado? Salve Central. Eu nem sei de quebrada você é, velho. Não consigo me lembrar, tá ligado? Você é do planeta Terra, né, irmão? Massa, Chatene, ó. Todos nós somos do planeta Terra. É por isso que a gente tá junto. Porque não importa a quebrada, não importa a cidade, não importa o estado, não importa o país, mano, tá ligado? Mesmo que todo, cada sistema fode o povo, mas cada sistema é um sistema, tá ligado? Se a gente que, se o Brasil que paga madeira lá pros Estados Unidos, tá ligado? Paga pau pro capitalismo, tá ligado, irmão? Fortemente, Imagina lá então os Estados Unidos, tá ligado? Lá nos Estados Unidos, então, o capitalismo comendo solto, irmão. É gente comendo carne de gente por dinheiro, tá ligado, mano? É gente manipulando suas informações, assim como em qualquer planeta, qualquer estado, país. Você quer cachaça? Tem uma aqui na frente, maluco, maneta, não é? Tá ligado? Tio, o mesmo gole. Um tá na garrafa e um tá no copo. Mas mesmo assim na foto não sai porque some. Some direto pro under. Tá ligado? Tio, já era. Se a vida corre, danger, mano. Tiozão não vai. Na underground, samurai não é com espada. Quando corta na falha, não existe batalha. No fim das contas, salve o pai. Olha lá, você enxerga mais longe do que você vai acreditar. No fim de tudo, tudo passa. Você. Vai ver, não sei, mas mesmo assim a gente seguiu. No final das contas, um sansei é simplesmente cada interior, cada pensamento, cada mente, cerebelo, mano vermelho, olho que expande. Nova cultura que quando você passa e vê no muro, sabe, tiozão é do puro, abaixo, ditadura. Aí, sua maconha pra todos os lados, cachaça, álcool. Heroína nas veias injetada, mas através da sonoridade, diversidade, não seja nas drogas, né? Foda, maluco, já era doidão, não incomoda, malucos, compadres. Escola nicotina, né não? Tudo droga, tudo vício no bagulho. Cê tá ligado, tio, foi mal passar o beat, mas cê tá ligado, tio, quem chega pra somar, você entende que cada passo dado, mano, se na sua mente você vê que tudo vai mudar, talvez algo diferente do que você possa raciocinar, você não vai encontrar um lugar melhor, não sei, maluco, mas se enxergar em meio ao pó, eu tô ligado que retornará se tudo isso mudar, quem sabe aí, rapaz, só uma gargalhada, uma risada é muito bom na levada, quando chega pra você ouvir um som, você sabe, tio, né, ha, ha, ha, ha. Que chega pra rimar, maluco sabe, vai somar, ó, então naquele jeitão é a maloca, é quem domina, seja as minas, seja os mano, tio, então invoca, convoca, maluco já era doidão, cê tá ligado, é só revolta nos pulmão, mano, igual no cérebro, maluco sabe, tio, agora eu não sou célebre, fazer freestyle, mano, não sou febre, não sou cabra da peste também, cê tá ligado, é só oeste ou central, que tem, tá ligado, seja norte, seja sul ou leste, daquele jeito é tudo nós, porque a peita do rap nós veste, tá ligado aí tiozão, então investe, conhecimento e sabedoria desse jeito não é celeste, mano eu tô ligado, o que que falo, daquele jeito tio já era, tio aqui, sem balo eu não ralo, maluco corre, eu tô ligado tio, a roupa do rei, lá de Roma daquele jeito é tipo é o rato, quem chega dessa forma é na lei. Chapadão. Rima aí, Jotenio. Rima aí. Freestyleza, mano. Aí, Pri, faz um freestyle, Pri. Salve, Pri. Salve, Pri. Faz um freestyle, Pri. Salve, salve, maloca que domina aí, ó, mano. Hip hop no poder. Salve, salve, Snare Kick também, mano. Tá ligado? Salve, firma zica, mano. Tá ligado, tio? Salve, salve, daquele jeito, salve, meia água, recorde, mano, meia água, recorde, uou! Salve, comunhão, recordes também, salve, under raps também, verdade, salve, salve, daquele jeito, mano. Salve, produção clandestina, daquele jeitão, mano, daquele jeito. Aí, o Lince era pra ele vir cantar, né, mano, mas ele não veio. Ô, rapaziada, vocês não se incomodam muito se eu tomar mais um pouquinho do tempo de vocês rimarem pra me cantar um som? Eu gostaria de cantar a final, que é o amor, porque eu ia cantar ela com o Lince e ele não veio pra cantar, tá ligado? Mas mesmo assim, um salve pra ele, mano. Se ele não veio é porque ele não pôde estar aqui, tá ligado, mano? Ele tinha algum corre pra fazer, alguma loucura a mais, não sei o que acontece, tá ligado? Mais um salve lá pro Lince, mano, no próximo momento aí, mano, ele poderá talvez estar presente com nós aqui também, fazendo o som dele, tá ligado? Vamos dar um salve no Lince, gostaria de dar um salve no Lince, que ele não veio, isso mesmo, Eu vou mandar qualquer beat no próximo que for rolar aqui. Fechou? Eu até tenho um beat que eu poderia cantar ele, mas tô com preguiça de botar meu pendrive e tudo mais. É muito triste. Tem um beat leve aqui? Fala um beat leve. Dono do pendrive, salve, salve. Ah, mano. Esse som, esse beat, vai que vai, né? Vamos ver. Pode ser. É o mesmo beat que tá acabando. Eu achei que tava começando outro. Vai vendo, mano. Esquece a passão, velho. Tá ligado? Os caras tão loucos, eu não tô louco. Tudo louco, mano. Se nada estiver loucurando, talvez. Vai nesse mesmo, aí. Afinal, o que é o amor? Sentimento que se vende, te prende, te tortura. Pensamento que recai, atrás de tanta amargura. Sentimento que rende, depende quanto procura. Pensamento que te segura e que se dura. Porque mente, na lente enxergamos um mar de flores. É por dentro que a gente sente as dores. Quantos amores se acabaram, quantos ainda juntos. Rumores de que uns queimaram e outros geraram frutos. Muito amor dos pecadores, muito pouco dos amantes. Poucas roupas, bocas, odores, anéis, colares, diamantes. Sentimento maçante faz com que seu olho brilhe. Vai lá, se humilhe, que eu tô vendo seu olho é lacrimejante. Com o fé, só siga adiante. Cobre o ouro entre as mentiras. Quer cobrar por um instante, ausente quando é você que se retira. Se vira homem encante, quer sinceridade. Ninguém aguenta metade das verdades mais relevantes. Importante pra relação é esconder uma parte de ação. É ter que habilitar de trampo toda a sua vadiação. É crendo que se sabe que acabará mal. Faz tudo parte de um sonho onde só o pesadelo é real. E sempre acabará sujeira, onde a mentira é verdade, a recíproca é verdadeira. Compromisso ou doideira, tipo amizade colorida. Que se é que nem amor também não vai dizer que você é só minha amiga. As brigas existem, não quero que acabem. Esqueço no mesmo dia, no ringue onde tudo vale. Depois nós dois juntos avance. Não existe o que se compare. Eu vou cantar a parte do Lince aí na humildade. Tá ligado? Salve pro Lince lá, mano. Vai até esqueci, mano. Tá ligado? Fazer o que, irmão? Tá ligado? Eu não tinha que falar nada, eu só tinha que cantar. Eu resolvi de falar e esqueci a letra, pronto. É nóis. Ô mano, sabia que essa foi a primeira vez que eu cantei esse som ao vivo, mano? Tá ligado? Eu nunca cantei esse som porque eu perdi o beat, eu não tenho o beat. Ô, vamos cantar aí, Ditio. Vamos cantar aí, Ditio. Demorou então. Isso mesmo. Mas, tio, qualquer beat vai, né? Ou no dele mesmo. Chapado, velho, ó. Esses caras estão tudo chapado, mano. Tá ligado? Pode errar o som, pô, à vontade. Se quiser acertar o som mais massa aí, né, velho? Tá ligado? O beat que for mesmo. Se é o beat, cheguei. Pessoas, é pra nós, mano. Não, nós estamos nos ouvindo pela transmissão, tá ligado? Do rádio. Quem disse que nós não toca no rádio, irmão? Quem disse que rap bom não toca no rádio? Tá vendo, né? Sou, né? Não é esse beat, não. Não é, não é, não é. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Não, não é aqui. Creio que é. Aí, salve do Tchu. Aquele jeitão, mano. Satisfação, velho. Aí. Motivos pra comemorar podem ser muitos ou serem raros. Conforme seus embalos, se embalo uma embalagem concreta ou no embalo da batida, conforme manda a vida pra bater suas metas, vence desafios, conclua suas missões, ultrapassa os obstáculos que parecem intactos, ao contrário dos corações. Espetáculos não são espetaculares, fazem destruir os lares, olhares assustados, triste, raiva, pare, mares acinzentados, são isolados da areia nessa praia deserta, inaltagem, um estágio, um presságio, morra de sereia, penha, afunda seus mágoas na água que afoga, ave pra que a fase seguir, se já ir e seguir para vir numa boa, e degustar na base, deguste, paz. Adiante como em outro instante, em cima do instante, radiantes, troféus e cartazes, pares me parecem confortáveis, a margem do precipício dessas chances descartáveis, tentativas instáveis, vivo, sobreviva como um mando desperdício, no momento oportuno, some sem deixar indício, mesmo que eu corra é isso, ué, mesmo que eu corra, vivo, sobreviva como um mando desperdício, no momento oportuno, some sem deixar indício. Mesmo que eu corro é risco, é. Mesmo que eu corro é. Muitas das vezes é indagado sobre o tal X da questão. Nosso pulmão falta o ar, que os enche, falsos são os que estão sem opção. Labirinto ao coração, os que afeta se sufoca no delírio da aflição. O mundo cão, e pior pra quem não luta. Quanto mais cruzado os braços, sobra o cacos do correr dessa labuta. A vida é fruta, mas com sinceridade a lei alegra a cara dos que enxerga é salvar as mentes, né? Despertar, manter foco na meta, ideia concreta, concedida. Por si mesmo, apontar o dedo de despertar, manter foco na meta, ideia concreta. Quem ficar em cima do muro vai virar alto. Vivo, sobreviva como um bando desperdício. No momento oportuno, só me sem deixar em disco. Mesmo que eu corro é risco. É, mesmo que eu corro é. Vivo, sobreviva como um bando desperdício. No momento oportuno, só me sem deixar em disco. Mesmo que eu corro é risco. É, mesmo que eu corro é risco. Satisfação, Adigrada. Aí. Hã? Vai que vai. Aí, ó, um beat, um som que ninguém ouviu, é Adigrada, relato. Satisfação, Cristiano do Pão, do Mano Filme. Onde que isso aí, ó? Uau. Yeah, Rádio Gralha, Rádio Gralha, Rádio Gralha, não é da Rádio Gralha. Vamos colar sim, vamos colar sim. Eu achei firmeza, ideia free, desse jeito, ó. Arregado, né? e tempo sem conhecimento. Cena da vida faz parte, respeito a quem tem respeito, irmão. Respeite a arte, quanto mais livres pensem, antes cedo do que tarde, conscrito. Se o objetivo se não honrou a mensagem, mais tarde que se falasse, se traíras na brisa brotasse, cantos em tom com intensidade pra que acabasse, mal consolasse. Se não cantasse, o mundo não acabasse, se a verdade no solo reinasse. Se o descaso não fosse ataque, futuro destaque, eu estava no crack. Dificuldade monetária de espírito nobre, coração conduz o que deve, dando me vendo mesmo sendo pobre. Reincidências acusativas não definem uma vida. Quem torce pra você cair vai se aproximar depois da subida. Como eterno aprendiz, toda vida o que eu quis, mas o que foi necessário pra que eu possa ser. Ser aprendiz pra saber interpretar o dilema que eu quis ali. E caminhante na busca do culto, que fujando e declina os valores. Quando proposto o caminho obscuro, logo apagou-se da vista das cores, odores, bonitinho flores. Se eu tô no cair no leito da carne, espírito merso, como nas brisas, vida tanto preto, sendo esquecido, herança de berço. Apagada com o passar dos tempos, fada cultiva nas minhas ativas. O que umas vida usou de brinquedo, até que tem preço, falta sentimento. Capitão não transborda o peito, boca pra fora, letra vivida, fada que mentira, serviu de exemplo pro tempo. Diga errôneo, cada mano cria seu demônio, mundo medonho, logo me expõe, já vi pesadelo, diga no sonho, eu ponho meus pés no chão e a fé no céu, mente serena. Da contagem regressiva, façamos valer a pena. Como eterno aprendiz, toda vida o que eu quis, mas o que foi necessário pra que eu possa ser feliz. E quis ser aprendiz pra saber interpretar o dilema que eu fiz pra mim. A vida fazer vale a pena, junto com os camaradas. Rádio Gralha, vamos rimando. Se fosse até madrugada, a madrugada se for será. O que tiver que ser vai ser. Meus manos, segue a proceder. Salve, salve, satisfação, de Gralha, satisfação, rapaziada, creio eu, não sei. Vocês estão vazando, rapaziada? Aí, vamos fazer o último freestyle de cada antes de vazar, mano? Aquele jeitão, resistência do rap, irmão, você entende, né? Se não entende, nós entende. Dá pra escrever um som até aqui, ó. Cada um fazendo uma rima aqui, dá pra até escrever um som. Tá pra gravar ali no PC mesmo? Nós já escuta e grava depois, sei lá. Aí, deixa eu falar pra você. Você entende, mano, cada corre que você fizer. Mano, não faz ser pra ganhar mulher e nem dinheiro que é pra você poder gastar. Com esse capitalismo que é sujo, capitalista imundo, mano, sabe tio agora pelo mundo. Mas sabe por cimos de lá, cê tá ligado, cê tão maluco que tão para representar. Igual a comunhão, daquele jeito, salve firma zica, salve também a maloca que domina mesmo, então salve aqui pra Oca, salve para a Rádio Gralha e salve para os índios. Cê tá ligado disso, salve, um salve no índio. Cê tá ligado, tio, não finjo. Aqui não é ringue, fazer freestyle assim, maluco sabe, sobrevive meio, seja no time, maluco sabe, doidão. Não é no time dos loucos que consta conspiração. Cê tá ligado, mano, daquela forma, quem chega pra somar. Cê tá ligado, tio, agora se transtorna com sua mente, mano, simplesmente em cima de cada batida quando você enxerga. Tio, é Curitiba, você sabe, não tem regra, aqui não tem lei. Bagulho é doido, não é bang bang, nem sensei. Cortando, navalhando os pescoços daquele jeito, tio, salve, sou o Gino Monstro. Sou Gino Monstro, mano, mas é dessa forma. Eu consto desse jeito mesmo, tio, não é morno. Sou gnomo, forma, forma. Ai, forma e pega o gole. Forma e pega o gole, por quê? E a maldade é só nesses tempos, seus servidores causam lamento, interferem e inferem, desde que gerem esse trabalho o batimento. Vocês vivem no esquecimento, mas não, esquecem da vida, dentro famílias e pulsam um brinco, enfrentam a trima e fé, expanda tudo, terror, pra aqueles que vivem sem amor. Senhor, vejo que sua criação se tornou, dentro do pecado te estabilizou, a gente vê errado, te sugou, Senhor, graças por dar todos esses atrofiados, irmão, não caia nessa manipulação, sinta aqui, perceba aqui, o mal te joga pra ilusão, porque eles só querem que você erre e leve essa vida em vão. Não aceito esses demônios como visitantes, não tenho o direito desses corpos ser habitantes. Estão planejando te matar em instantes. Mantenha-os fora do alcance, conheça o escudo da fé e siga adiante. Deus, permita-me caminhar sobre essas terras. Deus, não permita que essas mágoas sejam eternas. Deus, sabemos que o reino é atmosfera. Deus, se não for pelo bem, enjaule as feras. Já olha as feras. Yo. É assim, ó. Sou herdeiro de um ódio traiçoeiro e suas mágoas. Um tratado de sangue mancha o contrato, seu legado passado, pai a filho, seu horário comandado, seus lares destruídos, despachantes do mandato, seus encarregados obrigaram-se a honrá-lo. Muitos dos seus filhos nesse ciclo viram escravos pra reciclagem, nem toda triagem fez o trampo. Notícias mira em uns rebelado e passa o pano, comercializa a mídia, o sequelado concordando. Carregue sua cruz, mas não arraste no asfalto. Carregue sua cruz, mas não arraste no asfalto. Carregue sua cruz, mas não arraste no asfalto. Carregue sua cruz, não arraste no asfalto. Carregue sua cruz, mas não arraste no asfalto. Carregue sua cruz, não arraste no asfalto. Carregue sua cruz, mas não arraste no asfalto. Carregue sua cruz. Floresta, pedra, concreto, aço, madeira, diamante, correnteza, barro, pronto pro novo assalto, toco o gongo, tô armado, Mohamed incorporado, furioso, Mike Tyson, pesado, sabotagem, gírias, musicalidade, Dunk, Michael Jordan, mentiras se forjam, pilantras se forgam, mas sem não é se afogam, trilhas ultrapassadas, montanhas escaladas, pedras puladas, negativas abortadas, casas invadidas, ideias deixadas, conta pernada, pessoas cumprimentadas, mãos apertadas, energias passadas, lágrimas sacode a mata, quebrada abraçada, sabe quem mente, quem disfarça, de Deus esconde nada, humildade se vê na cara, representa a malária, no fim voltar pra casa, descanso uma laura, beijo na namorada, almoço vai ser palavras, abraço amor esperma, sono da madrugada, calor corpos cruzados, ela amanhece grudada, responsa sem falha, rap faz, não fala, vozes da rua, na esquina calata, isqueiro, cachimbo, vida afundada, pombo, rato, burguesia e os guarda, chave no peão, careca barbado, calça big, peita larga, letras, vocabulário sem salto alto, gosto no sapato, tênis de barro, passo firme, cuidado, fazendo acontecer, sem emprego tá moiado, só que correr atrás jamais fica parado. Carregue sua cruz, mas não arraste no asfalto. Carregue sua cruz, mas não arraste no asfalto. Carregue sua cruz, mas não arraste no asfalto. Aí, ó, manda de novo. Acabar o beat, eu acho. Aí. This is all real. This is all real. Não é por isso, mas é porque, mas de boa. Isso mesmo, tio. Dá um som aí, não. Observei. Ela fazia o máximo possível, fiz desperdiçar saliva falando difícil. E eu já nem lembro o resto da letra, mas não pega nada, tio maluco. Sabe que a maçaneta da porta da mente abre pra imaginação. É criatividade, se você encontrar o mudão de frente, mano, sabe, tio, o que cê vai fazer? O que cê vai falar quando cê vai querer dizer que tudo vai passar? De um sonho, sabe a realidade de cada moio que azeda. Maluco sabe, ele na quebra, sem regra. Aí doidão, cê sabe, tio, então não alega nada, então não lesa, tio, já era, mano, não é certeza que nós tem, só incerteza, porque ninguém sabe o futuro, o diante já não vejo, adiante já não enxergo, mano, sabe, é só o presente, fazer freestyle sorridente, quem sabe, daquela forma mesmo, quem enxerga que cada realidade diferente, seja cada um, ou então seja comum. Mas é comum ser diferente, é incomum ser igual, e é diferente ser real. Cê tá ligado se cada um não passa de imaginário. Fazer freestyle, dicionário, tudo passa na sua mente. Mano, sabe, nem precisa consultar, porque no fim das contas, sabe, tio, não é uma catapulta que vai lançar você pro inferno. Cê tá ligado, mano, sabe, que é que sem caderno escrevo rimas em minha mente como se fossem linhas. E cada um que passa aqui chega sem picuinha. Eu tô ligado, tio, já era, você entende cada verso. Se diferentemente de cada universo, seja extraterrestre, seja alienígena, fazer freestyle desse jeito não é, não é misoginia, fazendo a rima, tá ligado, doidão, se ligou, doidão, porque chega agora pra fazer freestyle assim. Salve Santão de Tio, né? Enfim, estilo livre, mano, essa é a cara. Yeah. Satisfação radical. Yeah. Yeah. Yeah. Buscando fazer. Yeah. Firmeza total, rádio gralha, sem da falha. Mil graus, mano, na navalha. Busquei o que é certo pra você. Se tá com os mano é só lazer. Ah, lazer. Tá com os mano é só lazer. Ah, se tá com os mano é só lazer. Expressão em verso de rima. Ah. E só querendo a paz, posso até ser repetitivo. Considero meus ideais, considero os meus amigos. Não considero nada que seja tão comparativo, porque às vezes o bagulho não soa como um hino. O hino na mente é o quê? É você se adaptar ao que você sente pra você poder observar. Talvez de repente, mente pra frente, poder ser um louco humano com poucos os dentes, mas muito consciente. A sociedade alienada, você vivendo presente a esse monte de faca que quer te apunhalar pelas costas. Se tem a resposta com a mente, não com arma, mano, essa é a proposta. É a proposta de quem poderá falar, quem poderá respirar e a paz poder exalar. Se exalais, passe pra mim. Fazendo, se nós tem a paz, nós progredimos assim. Quando falo progredir, é naturalmente. Exalar é como uma flor, longe da cobra, da serpente. A flor que exala o amor pra todas quebradas. O amor dos manos que ouve a caminhada do caminhado. Tá quebrada, não por pagadela, sem bagatela. Vamos fazendo, pagamos o preço, porque é necessário pra viver nela. O preço é repressão, chamar de preto ou branco. Não importa, só que eles querem ver teu pranto. Quer ver teu pranto, você chorando sempre, não de vez em quando. Residente no comando, eles acham que pode mais que você. Não é mentira, mano, é só parar pra ver. Fumar um beck na esquina é contradito. Vai fazendo ele só manipulando os veredito. Vai de lado, cê não é julgado, pois tem dinheiro, não importa, mano. Se você é pai, cê tem herdeiro, tá firmeza. Tá firmeza, tá na mesa. Tem o dinheiro, não importa, tá ligado, tá pagando, maloqueiro. Chapado, fato dito, o beat é chapadão. E os irmão, tudo unido, faz a conexão. Conexão, nova escola velha, tá na artéria. Vamos fazendo o Santão, ali do lado do que tem. É, consta mesmo, tio. Consta em qualquer quebrada. Rádio Gralha, quinta-feira já virou quinta sagrada. Quarta-feira é no Santão, quinta-feira é Rádio Gralha. Os irmão conexão, aqui ninguém atrapalha. Se faz pra evoluir, evolui mentalmente. Já que de dinheiro os cara olha, fala, não é decentemente. Deu dois real. Oh, pra mim tá firmeza. Temos outro bom do China, temos amizade na mesa. Não tem tu bom do China, mano, temos um ao outro pra fazer o som, tá ligado? Que muito fala que é escroto. Falar que é escroto, ele não é da moda. Eu quero que se foda, mano, essas moda foca. Eu vou fazendo, não sou inglês, preto que é japonês. Eu vou fazendo, honrando como cada um honra a sua vez. Black Ninja manda, e não manda também. Mano, tá ligado? Manda mais que 100, Maico. Nunca esquivou da sua vida. Fez a verdade, mano. se é adquirido, já falei, da ideia da minha veia, curtiu o som, se identificar. Mano, pra você ter uma ideia, eu faço a letra, eu mostro pra ela quando eu terminar. Pra ver se tá aprovado pela minha rainha, porque daí eu posso ter satisfação e ir falar que aquela letra é minha. Já que você falou pros inglês aí, fazer os inglês entender assim como é que é o proceder, tá ligado? Daquele jeito assim, ó. So I thought, fuck it, let it rain. If I can take it, it'll be a blessing. Many wars in certain courses that resume your life to losses. The causes of all this are vain. They say it's known for changing lanes. So daddy up in heaven, won't you stop watching us play? Open the window to the skies and it's all about it here. No consume, no drugs and shooting. No consume, no drugs and shooting, no looting and tears. And if the Mockingbird us. Cara, mano, eu só se conversava por, tipo, em inglês. Ele mandou a parte dele em inglês pra mim, tá ligado? Só que ele ia cantar em árabe, pá. E eu ia cantar minha parte em português, mandei pra ele em inglês, mas acabou não gravando, porque eu também não tive como gravar aqui ainda, tá ligado? Pra nós trocar essa, tá ligado? Pra me mandar pro cara, pro mano, ele mandou o beat pra mim, tudo, eu tenho esse beat, mas eu perdi, eu acho, esse beat, era elegante. E é massa, mano, tá ligado? Eu não consigo rimar em inglês, mano. Acho bem difícil, tipo, quase sem chance. Em português já é difícil rimar, imagina em inglês, tio. Cê tá ligado qual que é, daquele jeito, motherfucker, yeah. Em português já é difícil de rimar, imagina em inglês, tio, é. Motherfucker, yeah, tá ligado, mano. Como é que eu vou falar com os gringos se no final das contas, tá ligado, eu só gingo não tem conhecimento, tem conteúdo desse jeito, sabe, mano, então eu não lamento por ninguém até. Cê tá ligado, infão, nunca é, e no final das contas a gente segue cé, tá ligado, cegamente a gente enxerga tudo que acontece à nossa frente, porque o que está a um palmo de nosso nariz, logo de baixo a gente não enxerga, infeliz, a gente se torna, mas não. Talvez cê tá ligado, tio, sempre há uma inspiração. Você encontra, mano, o que é dentro do seu peito. Se no final das contas nada se passar sem jeito até ficar. Cê tá ligado, não importa se no fim das contas você criticar você mesmo, até porque os outros quem são pra julgar, né, não, maluco? Se passar que é peso morto, mas se fosse irmão, cê tá ligado, ou quem considera uma satisfação, cê tá ligado, só a Vera, quando chega mostra, tio, quando põe a mostra rima, cê tá ligado, tio, já era, então não é esquema pra acertar, o outro a gente só precisa evoluir, tio. E adquirir um pouco mais de conhecimento na sua mente. Se tudo que você passa informação bem lentamente, eu tô ligado, não importará. Se no final das contas, mano, a mídia simplesmente só te manipular e você passar a ver jornal, cê tá ligado, é acreditar no sensacionalismo. No final das contas, não é egoísmo eu pensar em mim. Eu tô ligado, é egoísmo é pensar no fim. No fim de todos, no fim das contas, cê tá ligado, mano, se cada um assume sua bronca. But goodbye. Lugares escuros, novos pontes fechados, manos brisados, chapados, na noite civilizados, acordados à meia-noite, vendo o caminhão passar, as rimas vão apegar no prédio, terceiro andar. Quem tá vivo vai chegar, estar a filmar, os olhos a vermelha piscar. Vai vendo então, vamos buscar e acionar. 101.6 é o rap que está no ar. Meu irmão e pá, tem os mano da comunhão. Rap sempre é do bom, brisadão. Então, nas ideias aí, chega na satisfação. Chegamos junto aquele dia, furamos o busão. No domingão, voltando pra casa por terminal do SIC. E pra casa tirar um descanso, esse é o seguinte. Não vou assistir televisão, prefiro ler um livro, buscar toda informação. Sabe que o mundo é do cão, os caras querem roubar e chapar pra se destruir e se matar. Não é assim, tem que pensar no amor, no louvor, pela família primeiramente, irmão. Não se liga, os doutor, chega então e pá. É o rap que está a rimar, a constar, rimar na cidade de pá. Cinza, Curitiba, a chuva está na brisa, já fumou fumaça pra cima. Hoje eu contra os anti-FIFA, é desse jeito o rap que predomina 2015. Che Guevara, chega Neomar. alemã. O rap desse de respeito às mina, irmã. É desse jeito na quebrada, nós vai então. Vamos fazendo aqui a organização, meus irmãos, satisfação. E mandar esse free, o rap, vocês fez os beats a destruir. Vocês têm o dom, satisfação, rapaziada. Por um novo dia, por essa noite, pela essa madruga, por esse rolê. Satisfação por vocês, rimar no meu beat. Satisfação. Já rimou, já rimou. Vamos chegar, vamos chegar. E vai virar, vai virar. Rádio Gralha. Gralha mesmo. 106.1. Deu. Quantos pensamentos se vão na sua cabeça? Quantos pensamentos se vão? Quantos pensamentos se vão na sua cabeça? Quantos sentimentos não deixe que entristeça? Você tá ligado, irmão? Por favor, não deixe que corroa seu coração. Seu coração é a fonte de energia pra você se manter em movimentação. Bagulho ali, ó, inspiração. Pra manter aqui cada respiração é um trago. Tem que pegar o que for do puro. Fazer aqui não pode pegar um tanto sujo. Mas o mundo é enfermo, o mundo é sujão. Várias ilusão, várias alucinação pro seu mental psicológico. Fazendo aqui, depois chega o atestado de óbito. É o óbvio, óbvio. E o telefone toca. Será que alguém morreu? Não se toca, não fica na boca com esses versos. Fazendo aqui, irmão, não fica no submerso. Vai pegar então, não sei se é bad trip ou não. Mas eu tô aqui, não tô numa bad trip não. Tô numa good trip, viaja que é o freestyle, que é o rap. Viajo por todas essas track. Desde moleque, pra virar homem. Fazendo aqui o pensamento consome. E você não some, não sobe desse mundo não. Não vai subir, não vai morrer. Ainda tem muito tempo a exercer. Não tá na hora de você morrer. Ainda você tem muita coisa pra exercer. Não tá na hora de você morrer. Ainda tem muita coisa pra você exercer. Tá na hora de você morrer, irmão. Ainda tem muita coisa pra você exercer. Energia ser passada, várias partes dessa caminhada. Nessa trilha que é longa, e precisa que a alma seja explanada. Jogada pra fora tudo que sentiu, tudo que viu, o que não omitiu. O que omitiu não era necessário no momento que precisava do forte combatente que se guia no relento. Mesmo assim, honrando a forte cultura, fugindo das viaturas, mano, sem fissura. Porque a fissura tinha de monte a como medusa. É que nem os seres que dinheiro querem que seduza, seduza sua mente. Ou queiram te levar pro buraco. Coração bate no peito, então fez por existir. Se o peito manteve-se forte, é porque os manos estão a sentir. Sentir, sentir, batida, vida, vida, batida, seguida, verdade, fazer, mano, isso luta. Rafael Juliano, graças a Deus pela corrente. Com os irmãos, sempre gostando, sempre residente do rap. Só usando a mente, sem, sem, sem estratégias automáticas. É fazendo ligações, mas as vidas passam. Nada é conectado, com interligação. Cybernética que o homem propôs pro mundão. Isso tá tudo errado, e cadê os irmãos? Postando o coração da mente, bater a visão. A visão do futuro, nós com a nossa família. Seguindo firmemente a nossa humilde trilha. Aí irmão, que firmeza, nós estamos tudo junto. Vagabundo, não importa se chamava nós de mundo. Que mundo nós somos, só que pisa nesse solo. Pela pureza da paz, imploro, imploro que o mundo tenha a regredir. Com sentimento as pessoas falem, talvez no frio. Talvez no frio o sentimento da letra expressada. Ao poeta da rua que segue na calçada. Só expressando